Só dizer que me ama não basta, preciso demais. Dançarina de revista, trapezista no circo de horrores que eu mesma criei. Boa cenarista, nosso longa tá curto, por isso preciso do céu azul. Mas meu nome tá sujo no SPC do amor, que é bom, descubro tarde. Aproveito dos poucos momentos com céu azul. O céu azul.